Rio, no 2-3 meia dúzia, TAM 3226, tenha um bom voo. Bate Juliette Alfa, até o ponto de espera da Ouro 0, lá de 26, com a TAM 3226, bom trabalho. Solo, gol 1896, Livrona, se escuta. Gol 1896, ingressa via Kilo, pátio 3. Mantém posição no pátio 3, chama pronto para ingresso no pátio principal no 896. Ingressa naquilo, pátio 3, reporta pronto no pátio para ingressar no pátio principal. Gol 1896, por gentileza mantenha a posição por agora. Aguarde para ingresso naquilo, senhor. Sim, está mantendo a posição. Gol 1896. Gol 1896, ingressando no faixa 3, tem um embraer da Azul. Assim que o mesmo parquear, o senhor está autorizado a ingresso no faixa 3 e chama para ingresso no pátio principal 1896. O parque do Azul ingressa, reporte para ingressar pátio principal. Gol 1896. Airport Bell 024, continue taxi ahead and maintain position on roading point. Airport Bell 024, TAM 3170, Soloa 45, direito 1219, ao livrar. Sim, que o senhor interceptar para o Odijama, a gente pede que o senhor mantenha a radial 072 de Salvador até a radial 215 de Aracaju. Após estabilizar na proa de jama, é isso aí, pega a 072 Salvador até interceptar 125 de Aracaju. Quer interceptar 215 de Aracaju. 215 de Aracaju, certo. Isso após a proa jama, né? Aguarde, gol 1714. Para a 1-5-0-Rio-Tiê, boa demais, muito boa noite. Aeronave? 7-4-6. Aciona a identificação, a chegada a Mari, desce ao 070. 070 na Mari, confirmando pista 1-0. Afirmativo. Certo. Azul 4-1-4-8, controle? Corrindo 4178, pode prosseguir descida. 4178, desce a 2000 pés, ajuste 1012, redução 1809. Já está mantendo 1809, 4178, 2000 pés. Gol 1714, controle? Sim, prossiga. O senhor pode repetir a informação? Naquela hora eu não consegui copiar. Não, entendeu que vai interceptar 072 Salvador até a radial 215 de Aracaju. Afirmativo, tá correto. 264, descida para 3000 pés, ajuste 1012. 3000 e 2, 3064. Gol 1606, completa final, chama a torre 118, decimal, meia dúzia. 262, 1606. 3264, controle. 3264. Para o localizador, curva à esquerda, proa 035. Esquerda 035, entre repouso, voo na 606. 520 está sob contato, radar sobe a 190. Saída Pucajá-Maracaju. Pucajá-Maracaju, 190, 20. 1714 chama Recife, 12545 alternando 12685. 5865, obrigado, boa. Web 5809, descida para 4000 pés, ajuste 1012. 4002, 5809. Objeto 6746, desce a 5000 pés, apresente voo ITAP. 5002. Afirmativo, ajuste 1012. 4178 azul, estabilizado. Azul 4178, ciente, reduza para a mínima de aproximação, tem tráfego da Gol sua frente, 4 milhas e meia. Completa final, chama a torre 98, decimal, meia dúzia. 28 está reduzido, 4178. Boa noite. Boa. 64, deck 2000 pés, ajuste no 0 no 2, está livre, interceptar o localizador na PRO 035, reposta estabilizada. 2000, reposta estabilizada, está por intercepto logo, 3000. Objeto 5809, descida 3000 pés, ajuste no 0 no 2. 3000, no 0 no 2, 5809. Salvador Azul 4178, boa noite. Está estabilizando o final do X-ray. Plano 78, continue na aproximação, número 2 para o pouso. O ajuste no 0 no 2. Ou na 0 no 2 agora. Jet 5809, alteração para o sequenciamento, mantenha presente proa, o limite é o localizador. Presente proa, limitar o localizador, 5809. No 606, no solo 50, libera a direita, 1219. Na direita, 219, eu vou no 606. O azul 4178, livre pouso, não no 0. O vento 90 graus, 9 nós. Livre pouso, não no 0, azul 4178. Salvador, boa noite, o voo 1606. Boa noite, no 606, táxi aprovado via Alfa e Juliette para o portão 08. Alfa e Juliette, portão 08, 1606. 30-200, só para evitar qualquer problema com o tráfego. 3264, completa final, chama a torre 118, decimal 6200. 26, repetindo, pode. Gal 024, observe the track on short final. After clear lineup and maintain, runway 10 and expect height your text until threshold. Okay, expect height your text, okay? Santos, 3264. Voo no 805, tá bom? Confirme. AP 805 agora, com o número 1, pronto. Gente. 5. Realmente, objeto 6746 desce a 3000 pés. O ajuste no 012. 3000 no 012. Redução 1709. 179, 5809. O azul 4178, solo aos 52, libera a direita agora na Fox e chame o solo em 129. 129, correto. Boa. Solo Salvador, voo 1896, autorização para João Pessoa. 1896, informação Bravo, pronto, copia, senhor. Sente, depois gente da Bravo, pronto, sobe. 189.000, autorizado Sierra Bravo Juliette Papá, nível de voo 370, autor Whisky 58 até Recife, após direto. Decola da pistão no zero com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. Controle 119, decimal 8, transponder 5571, voo no 896. Sente, autorizado 370, upper Whisky 58. Poeta até Recife, decola 1-0, cruza à esquerda, Puca, Caju, 198, 5571, para gol 1896. Procedimento correto no 896, portão 3, chame e puxa o acionamento, senhor. Chama, puxa o acionamento, gol no 896. Azul 4178, de Bonaparte, Black, boa noite. Boa noite, 4178, autorizado Alfa e Kilo, para o Parte 3, posição 04. Alfa e Kilo, Parte 3, posição 04, Azul, 4178. Tá 3264, pista no zero livre, autorizado o pouso, vento 90 graus, 5 nós. Ele pôs na 03264. O airport Gal 024, airborne net 54, call departure on 119 at decimal 8. Departure 119 at decimal 8, boa noite, airport Gal 024. Boa noite. Departure, boa noite, airport Gal 024, airborne. Airport Gal 024, radio contact on departure, climb to flight level 370. Puka departure, zip transition. Climb flight level 370, Puka departure, zip transition, Airport Gal 024. Objeto 5809 estabilizado? Completamente, 5809. Completa final, chama a torre 118.62, tem um bom pouso. 118.62, até o próximo. Objeto 6746, descida 2000 pés. O ajuste 1012, está ali final, ele é essa porta estabilizada. Jet 6746, controle. O ajuste 1012, aguarde informação de pista livre. Quem sente, aguardando informação de pista livre, é 5809. Desce ao nível de voo 050, chegada Mari. O senhor está ciente do desemborrachamento pista 1028 fechada a partir das 3U? O senhor vai cumprir chegada Mari, quando o próximo de TAP o senhor vai receber vetoração para final visual, cabeceira 17 de Salvador. Solo ao 56, libere de imediato à direita e chame o solo 129. À direita 1219, tá certo. Solo, tá? 3264. 3264, táxi aprovado via Alfa e Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, 05, 3264. 18 decimal, meia dúzia. 267, muito boa noite, está passando agora, dona. Boa noite, web 6746, chame passando externa, o ajuste é 1012, segue um banho da companhia. Salvador, bom dia, 1-3-2-2-6, aqui o web 5809, livre pouso no zero, venta de proa 5 nós. Livre pouso web 5809. Gente, está 3226, mantenha a posição. 805, decolar 258 e chame o controle, 19-8, boa viagem. 19-8, obrigado, boa noite. Salvador, muito boa noite, 05, sai da PUCA. Simplesmente está sob contato radar na decolagem, sobe a nível de voo 370, saída Puka, Jamas e Par. Puka, de Par, Goro 805, 370, confirmando Puka, Jamas e Par. Nós recebemos uma informação da torre que foi modificado o horário do desemborrachamento para 0340 Zulu. Então o senhor prossegue normalmente na chegada Mari, desce agora via para 2000 pés do ajuste 1012. Estimativo ILS X-ray. Liberando direita, solo 209, 509. Webjet 6746, livre pouso no zero. O vento 90 graus, 12 nós. Vai livre pouso 10, 6746. Chico para o portão 10. Alfa Juliette para 10, 509. Tá 3226, alinhar e manter após o pouso do Webjet. Pouso do Web, alinhar e manter 3226. Portugal 024. Portugal 024, go ahead. Contact now receive center frequency 126.85, if unable 125.45. 126.85, if unable 125.45. Obrigado, boa noite, Portugal 024. Boa noite. Tá 3226, complete o alinhamento, a costa livre, a decolagem da 10, o vento 90 graus, 13 nós. Desce a 2000 pés, ajustado 1012, tá livre de restrições de altitude e velocidade à frente, livre final ILSX-Ray, reporte estabilizado. 326, decolado ao 03, chame o controle agora, 198, boa viagem. 198, bom trabalho. Doutor Salvador, bom dia, Altan 3226. 3226, bom dia, está sob contato radar, sobe a nível de voo 370, sai da Puca Jamuzipá. 370 Puca Jamuzipá, 3226. 05, chame Recife, 12545, alternando no 2685. Tango Tango, muito boa noite, acione identificação. Somente para informação, nós recebemos um comunicado da torre que o fechamento da pista 1028 foi prorrogado para as 3h40 Zulu. O senhor tem intenção de pôr o pistão no 0 ou no 7 de Salvador? Então o senhor da presente segue na proa de duna, descendo inicialmente para 3 mil pés, o ajuste 1012, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango está sob contato radar, 59 milhas, sudoeste de Salvador. Salvador, voo no 896, no 03, pushback acionamento. Livre, puxa acionamento no 896, chame táxi. Chama táxi, voo no 896. 26, chama Recife no 2545, alternando no 26.85. 2545, 26.85, tem um bom voo. 432, completa final, chama Torre 118.62, tem um bom pouso. Oi, Salvador, bom dia, 4432, já no final de 7 dias, com a missão. Gente, o 4432, azul, avistado. O ajuste é no 0, no 2, está livre o pouso, não no 0. O vento é de proa com meia dúzia nós. Livre o pouso, vento de proa com meia dúzia, 4432. São Bravo para Maceió, aguarde o corpo, senhor. Gente, agora no copo, teria subida prevista, por gentileza? Para Maceió, Puca, Aracaju. Puca, Aracaju, muito obrigado. Nível 350, tem aprovado Maceió, ponto cópia? Afirmo. Voo 894, correção. Voo 1994, autorizado para Sierra Bravo, Mike Oscar. Nível de voo 350, Peruíspe 58, até Orágua, após direto Maceió. Decola da pistão no zero com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. Controle 119.8, transponder 5567, voo 1994. Sente autorizado Maceió 350, Aperuíspe 58, Orago, então direto. Decolada 1-0, primeira curva esquerda, Pucaracaju, subida 119, decimal 80, o controle 5567, no transponder, cotejou, gol 1994. Procedimento correto no 994, portão meia dúzia, chame para um propósito, não é, senhora? 94. Pronto para o táxi 82 a bordo, 2:38, alternando Fortaleza. Beleza, 082, 1238 copiado, no 896, táxi aprovado em de alfa, ponto espera pista no 0, ajuste no 0 no 2, ponto espera pista no 0, chame torre 118.62, no 896, tenha um bom voo. Em de alfa, no ponto espera 18.6, gol 1896. 186, senhor. 186, sim.